O Neto já tá com a pulseira VIP dele. Olha ali que beleza o tamanho da pulseira. É nóis, Shakira! Uma da tarde, estamos chegando como prometido com o Pretinho Básico pontualmente às 13 horas desta segunda-feira. Estamos chegando com Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito, Leandro Damião. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Como vai, Porazinho? Eu vou bem, cara. Graças a Deus. Tudo certo? Tudo, e tu, Marcos Piangers? Cara, eu, assim, eu me sinto um sortudo, um afortunado, cara. Sou jovem. Todos nós somos, cara. Sou jovem, rico, famoso. Porra, que bonito. E bonito, bem não, bonito, bonito não, bonito não. Jovem e modesto. Tu é. Famoso e bonito. Jovem, rico, famoso, rico, bonito e bem casado. E mentiroso. Bem casado. Rico eu não sei. Eu não sei se tu é rico. Eu não acompanho as tuas finanças. Claro que eu sou rico. Agora, tu é famoso, é famoso. Famoso. Bem casado. Eu tô bem casado. Eu tô na capa do Bairrista. Eu tô na capa do maior jornal do mundo, o Bairrista. É mesmo, hoje, cara. Hoje tô na capa ali. Parabéns, isso é um orgulho pra mamãe. Orgulho da minha mãe. Obrigado, Brasil. A mãe do Marcos é o seguinte, quando ela olha, pô, meu filho nasceu tão feio, mas até que ele deu certo. É. Né? E tu, Maurício bonito, Amaral? Eu me renovo a cada segunda-feira. Que beleza. Aqui com é bom amigos. Mesmo, né, cara? É bom, é bom. Segunda-feira, tá, é diferente, tá, do que muitos dizem, é muito bom. É muito bom, cara. É muito bom. E tu, Cajezinho, tá bem? Eu tô bem, dessas coisas todas que o Piangas falou, eu só sou bem casado. Oh, resto, olha, né? Que momento. Não, tu é bonito, tu é bonito. Não, não, bonito é. Tão bonito quanto o Piangas. É verdade. E tu, Mr. P? Tudo certo, cara? Fim de semana foi bacana, tudo legal, controle, tudo sob controle. Bem. Então estamos tudo ótimo. A estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é o homem galpão crioulo que acorda o sul do país bem cedinho no domingo. Neto Fagundes! Bota cedinho. Bota cedinho nisso, velho. É ao vivo o programa, Neto? Né? Todo domingo é ao vivo? Todo domingo ao vivo, a gente acorda cedo, a gente monta tudo às 3 da madrugada, com a ajuda do pessoal de Florianópolis, que é uma equipe muito competente, né? Certo. Que, aí eles vão às 3h30, montam tudo lá, às 4h30 o Tio Nico acorda, me liga. 5 faz o mate, 6h também tá no ar. Arroio e o Fernandes organizaram tudo, a gente chega direto, 6h10 a gente tá por ali, já praticamente. Não mais do que isso, né? Não mais do que isso, 6 e vamos batalhar um dia, conseguir uma foto do Neto acordando? Ah, é uma boa. Isso não existe. Ah, isso, né? Eu consigo só rapidinho. A mulher, é um dele... telefonema, tá na mão. É, só a mulher dele e os filhos dele já viram ele descabelado de manhã. Não, cabelo solto, também já vi. Não, mas o Matheus, ele já... Ele dorme de cabelo preso. O Matheus, ele deu o veredito dele, ele disse... Pô, pai, prende esse cabelo aí, parece cabelo de mulher. Cabelo, tu não pode deixar pro teu filho essa referência, não, cabelo não, de mulher. Então não. Aí tu vai lá e prende. Prende o cabelo. Pô, podia fazer uma sacanagem com o nego velho e cortar esse cabelo dele um dia aí. Ah, claro. Olha, eu só tô tentando. Claro. A Rodaica uma vez queria fazer uma chapinha no meu cabelo pro patrola. Pega força e, ó, 2, 3, segura. O Poranzinho segura. Quanto segura? Um segura, né? Quanto são? O Poranzinho segura. 1, 2, 3, 4. Só isso aqui, não. Deixa eu ver, o Amaral segura. É pouco. Sabe que cortando o cabelo do Neto, ele vai, aparentemente, vai crescer, né? Vai Vou ficar mais alto. Alto. É verdade, mais alto. O cabelo. É que ali tem a experiência, né? Tu já teve a experiência de ter o cabelo comprido. Foi mais magro e mais comprido agora, depois verdade, cortei. Que beleza. Mas tá eu já tenho pensado, né? É. Tenho pensado sobre esse negócio de cabelo. Como vamos amadurecer esta ideia, vamos transformar num quadro do Patrola, isso aí, daí. Mas eu adoro esse teu rabo. Adoro! Acho que não quer pode. Rico, rabo. Não pode tirar o teu rabinho. O tio Nico que chegou pra mim uma vez. Vem cá, bacaca. Ele me chama de bacaca, né? Ô, bacaca. Se tu cortar o cabelo, tu vai me dar o rabo, né? Eu digo, essa, então bora. O legal é que dá pra vender esse cabelo, hein, Magnata? Sabe como é que é, né? Um fiozinho de cabelo teu. Tá valendo, hein? Ó, queridos, vamos nós então até as 2 da tarde, nesta segunda-feira, 14 de março de 2011. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho, tô um pouco constipado. Oh. Peguei um resfriadinho aí durante a semana, mas não dá nada. Oh, eu falo isso. Pô, venceu a vacina da gripe, né, cara? Venceu, eu não sei se vocês tomaram, mas a minha venceu. É que nem seguro, termina o carro estraga no outro dia. A vacina termina no outro dia. É natural, ainda mais com essa mudança de temperatura que a gente vem vivendo aí, né? Não é privilégio só ter esse resfriado. Uma galera tá assim. É verdade. Hoje é dia do vendedor de livros. O Davi Coimbra, que foi vendedor de livros, já vendeu livro de porta em porta. O cara que trabalha numa livraria é um vendedor de livros. Não é necessariamente como vendedor de enciclopédias. Mandar um abraço pro meu primo Max, que trabalha neste mercado. Para que o Max Fetter. Max Fetter trabalha nesse mercado. Exatamente. O grande Max Fetter. Grande. Tu me desculpa, mas o melhor da família Fetter. Me desculpa, chefe. Porque é tanta emoção. Cara, tu tá absolutamente correto. Pessoal, cara, corretíssimo. É uma pessoa que eu amo o emprego. Sensacional. Vocês sabem aqui que eu amo meu chefinho. Então vai lá, cara, trabalhar pra ele, cara. Mas, cara, vai lá vender livro, então, seu desgraçado. Cara, o Max Fetter é uma figura sensacional. Realmente, que bom. Meu primo é um queridão. Vamos mandar um abraço pro pessoal da LPM, né, cara? É verdade. Pô, direto mandando livrinhos pra gente, os pocket e tudo mais. E um amigo meu lá de Alegrete, vendedor de Bíblia, o Gago, cara, que também vendia Bíblia. Pô, tu Gago! O maior vendedor de Bíblia. Quê? Porque ele ameaçava ler os caras a Bíblia. Outro compra, o cara comprava. O Gago. Vai comprar ou quer que eu leia? Eu posso começar a ler. Não, não, daqui. Ai, hoje também é dia da poesia. Ah, é um dia de homem. Hoje esse é um dia masculino. Cara. Tu acha que o Fernando Pessoa era gay, cara? Tu acha que o Mário Quintana? Eu também colocaria. Acho que o Mário Quintana era gay, cara. Não, só sei que ele fumava um cigarrinho, né? Acho que o Fabrício Carpinejar era gay, cara. Não, o que o Maurício quis dizer não é quem escreve, mas quem adora, quem consome. Quem consome a poesia. É isso aí. Mas o gaúcho é um poeta. Porque vem lá da fronteira. Marcos Piangers, o nome dele. E não tem nem eira nem beira. Ah, meu Deus. Hoje é dia do sarau, então. É, por aí. Ah, o que vai ter de sarau comemorando a poesia. Vamos lá em casa ler umas poesias. Eu tô organizando. Fazer um negócio diferente. Eu olhando pra ti, tô olhando pra mim. Vamos jogar bola hoje, cara. Não. Vamos lá pra casa, poesia. Eu tô organizando o sarau acústico, cara. Ah, é? Toda terça-feira lá em casa, sarau acústico. Cara, e a ressaca, mudando de assunto, a ressaca do fim de semana com as imagens, que a cada novo lote de imagens que chega, impressionante. É uma dor no coração, né, cara? Tô falando do Japão, obviamente, e porque aqui no Rio Grande do Sul, a princípio a coisa já está começando a se encaminhar, né? Mas em Santa Catarina tivemos também 10 mil desabrigados. Sim. Em Santa Catarina. Paraná também, né? Paraná agora eu também. Eu só deixa eu falar um negócio. Deixa, eu, não, eu, fica à vontade, muita cara. Gente me acha meio doentinho porque eu rio de muita coisa e faço piada de muita desgraça, certo, né? Mas tem uns caras que são a representação do espírito catarinense numa enchente em Brusque. No blog do Pretinho tem um vídeo, cara, os caras lá debaixo d'água tocando violão e enchendo a cara, cara. Dando risada naquela tragédia deles ali, tocando música de enfim, seresta. Música de Jah, música de Jah. Tá no blog do Pretinho pra vocês verem assim o bom humor com que os caras, enfim, conseguem levar. Só sobrou o violão, né, cara? Barato. Um ensinamento de vida mesmo. E também tava vendo no sábado, na Zero Hora, o prefeito de Capão da Canoa suspendeu as aulas na sexta-feira por medo de tsunami, né? Que absurdo, cara. Olha, é muita falta de informação. É muita falta de informação, com todo respeito ao prefeito, né? Não, é muita falta de informação. Mas aquilo ali não dá. Isso é muita falta de informação. Eu, como conselheiro do prefeito, acho horrível isso que eu estou falando dele. Que isso, cara? Tá muito bem informado. Só um pouquinho. O Iotti botou hoje na fotografia ali, na caricatura, na charge. O Iotti fazendo. Como é que é o. Pregando as janelas. Tal, não, é que vem o furacão aí na terça-feira, né? Aí o filho dele disse assim: Não, o furacão é a Shakira, pai. Furacão latino. O enviado especial da RBS ao Japão relata falta de combustível e de alimentos. Há um desabastecimento geral nos postos de combustíveis e também nos mercados. Motoristas se amontoam nos postos à espera de combustíveis, mas não conseguem comida e abastecimento. Conta o nosso colega Daniel Escola, que tá lá no Japão. As garrafas de água também são escassas em Tóquio. Que coisa. Com a falta de recursos e o fechamento de vários mercados, lojas de conveniência vendem os produtos pelo dobro do preço usual. Oh, beleza. Mas para o leste, centenas de integrantes do exército e engenheiros trabalham para reconstruir as estruturas engolidas pelas ondas gigantes. Quase 2 mil mortos, né? 2 mil corpos encontrados hoje de manhã. E ontem, impressionante, o Roberto Kovalik estava ao vivo no Fantástico. Isso. Ontem à noite, né? E aí a produtora, daqui a pouco Kovalik, só um pouquinho, eu tô recebendo uma informação da produção. Aí a produtora disse que tinha explodido um reator numa usina lá e que existia um alerta de um novo tsunami. E aí foi aquela tensão, dava pra ver a tensão vivo, no né? rosto ao dele, vivo. Assim, ao vivo, cara. E ele comentou justamente isso, que as pessoas passavam por ele na rua e perguntavam onde é que tem um restaurante, onde é que tem algum lugar pra se comer alguma coisa. E não existia esse lugar. Bah. Pra tomar um café da manhã, foi os restaurantes e bares abertos só tinham uma coisa pra servir. O café, nada mais. Sinal, assim, né, de, parece aqueles filmes de fim de mundo, né? Não, e a indústria japonesa, né? Pô, loucura. Carros, né? Toyota, cara, Mitsubishi, tudo, Honda. A parte eletrônica. Toda, sim, Sony, né, Panasonic, tudo parado, cara. A economia japonesa, que já tava quebrada. É, não quebrada. Tava quebrada, tava sim, diminuindo o ritmo. Cara, eles estão num pós... Tipo, é um segundo pós-guerra pra eles, né? Com certeza. É impressionante, cara. Eu acho que não chega tanto, cara. O impacto de tudo isso no mercado, na sexta-feira mesmo, as bolsas do Brasil e dos Estados Unidos fecharam em alta, entendeu? A Toyota disse que vai parar, mas vai parar um dia. Vai parar um não, dia de estou falando em 20 dias. É. É, porque agora que começa a vir à tona, entendeu? É, diz que vai ser a reconstrução mais cara da história. Mas né? isso tudo movimenta uma indústria. A indústria civil, entendeu? A reconstrução movimenta a economia pra caramba. Tem outro lado. Vai ter muita gente gastando e muito... Mas é que não tem grandes construtoras japonesas, né? Quem vai lucrar com isso... é bom pro Brasil. Sim, quem vai lucrar com isso são empresas fora. Vale exportando aço e tudo mais, BR-376 está totalmente fechada, perto da divisa entre Paraná e Santa Catarina. A rodovia, que é a continuação da BR-101, para quem segue de Santa para o Paraná, está bloqueada nos dois sentidos da rodovia por causa de uma... Como é que é? A rodovia, que é a continuação da BR-101 para quem segue de Santa Catarina para o Paraná, está bloqueada nos dois sentidos por causa de uma queda de barreira. A orientação aos motoristas é seguir pela Serra Dona Francisca, porque não há previsão de liberação da pista. Outra alternativa é pegar a BR-116. No domingo, um acidente na BR-376 provocou congestionamento de 40 quilômetros. Caraca, mano. Uma das novidades na declaração do Imposto de Renda 2011 é o controle eletrônico dos gastos com saúde. O objetivo é evitar fraudes. A área da saúde é a que concentra o maior número de tentativas de fraudes. Lamentável. Por não contar com o valor limite de despesas. Lamentável. Nessa época, tá ruim, guri. Nessa tá época muita gente vai atrás de nota fiscal, artifícios, né? para poder melhorar a sua vida no imposto de renda. Em 2009 eu fiz 1 milhão de fisioterapia. Fiz 1 milhão de reais com fisioterapia, vó. Fisioterapia, 1 milhão de reais. Joelhinho. E dá-lhe nota, né, Guilherme? É muito caro, eu pago muito joelhinho. Imposto, né? É, guri. A punição mais rigorosa para quem não soprar, mudando de assunto, o bafômetro deve ser adotada no Rio Grande do Sul. Muito bom. O Conselho Estadual de Trânsito deverá baixar normas mais rigorosas contra os motoristas que se negam a soprar o bafômetro quando apanhados em situação duvidosa nas blitz que a polícia vem realizando. É isso aí. Como retenção da carteira de habilitação, multa de R$ 957 e apreensão do veículo, a menos que tenha alguém sóbrio e habilitado para conduzi-lo. Isso, não, muito salve. Bom. Sim, cara, muito bom. Acompanhei ontem no editorial da Zero Hora o debate sobre o assunto. Que elegância, cara. Ele fica olhando pra ver se eu tenho abraço, reparado, hein? Que nas noites de sexta e sábado as blitz têm se intensificado, pelo menos na capital, zonas onde tem muito bar. E aí, o que o cara faz quando ele bebe? Eu não vou gerar prova contra mim. Ele se baseia nesse argumento. Isso. Ok, tá na lei, mas é contestável, né? Dá pra discutir isso aí. Porque quando o cara não tem a carteira tá vencida. Aí o cara te pede tua carteira, tu tem o direito de não apresentar tua carteira. É que ele não pode gerar, ele não quer, entendeu? Gerar porque prova. Eu não vou gerar prova, então. Sim, se eu tô com a carteira vencida, eu tenho o direito de não mostrar a minha carteira. E aí ele tem o direito de te guinchar. Então, pra quem não sopra o bafômetro, também deveria ter esse direito. Pois é. Entendeu? Então vamos aplicar. Mas tem o cara. Não, agora, eu acho que mesmo. Agora é que o cara que não sopra tem o carro. Sim, vai pra delegacia. Agora que vai agora passar sim. A ser. Agora sim. Agora antes vai não passar era, a ser. Antes não era. Porque era uma barbada, eu não vou soprar. E aí? Segue dirigindo bêbado. Eu não vou soprar, vou chupar. Não, teve um caso esses dias aqui na Nilo, eu acho que foi na Nilo, que o cara tava parado, né, na frente do bar, e o policial abordou ele. E ele tava mesmo, tinha bebido, né? Aí ele disse, não, mas eu não vou mexer no carro, vou deixar o carro aqui. Aí o cara, não, mas o senhor tava saindo. Sim, mas eu não tinha ligado o carro, só vim pegar meus documentos e vou deixar aqui o carro. Certo. Aí o cara saiu, o cara fechou que não a porta. Quer, o cara que não quer, beleza, tá certo. Dirigir, vocês dizem. É. E o cara argumentando e o bar todo na frente. Ah, que dureza. Ah, o senhor diz, se o cara beber, não dirija, não vou dirigir. Só vou pegar os documentos e tô indo pra casa. Por falar em trânsito, cara, e tudo mais, eu quero mandar um grande abraço em nosso nome pro Giovanni Grisotti, que ontem apresentou no Fantástico uma matéria, velho, uma das matérias mais palpica que eu já vi, velho, um troço violento, botando nos seus lugares, dando nome aos bois de todas as pessoas que intermediam as falcatruas que envolvem as lombadas eletrônicas e os pardais Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Brasil inteiro. Muito bom. O Giovanni Grisotti ontem olhou para toda a audiência, milionária audiência do Fantástico e Rede Globo e disse: olha o que fazem conosco. Cara, um troço violento. E mais do que isso, o Giovanni Grisotti, há uns 6 meses, mais ou menos, me falou, quando a gente tocou no assunto aqui no Pretinho, olha, eu tô fazendo uma matéria investigativa sobre a licitação dos pardais, e assim que essa matéria for ao ar, ela é dedicada a vocês. Porque a gente que abriu o assunto aqui no Pretinho, lembra? Que eles não estão multando por causa disso. Exatamente. Né, aí ele foi lá, fez a matéria e dedicou a nós a matéria. E a gente agradece, muito emocionado. E os locais que estavam pré-determinados para se colocar, absurdos assim, vilas? Vila de terra. Areia. Não tem nem pavimentação, vai ter pardal. Exato. E aí o cara fica pensando, pô, a gente é idiota demais, né, cara? Brincam demais com a gente não faz nada. Mas né, tem uma informação mais grave nessa matéria, que é as empresas que instalam os pardais faturarem valores de multa, isso, cara. Isso pra mim foi o maior absurdo. Ou seja, aí realmente nós temos uma indústria da multa. Claro que tem. Aí, né? Não é como um azulzinho te multar na rua e tal. Por uma coisa tá que tu celular, fez. Okay. Tu não tá com cinto, parará, tu passou, tá, né? Mas assim, um pardal que é instalado por uma empresa que venceu supostamente uma licitação. Licitação falcatrua total. Né? E aí, esta empresa, a partir do momento que o pardal aplica multas, ela fatura também com essa multa, ela tem uma porcentagem dessa multa, isso aí é realmente a maior falcatrua que existe. E aí tu fica pensando, né? se não tem multa, que uma velocidade, por exemplo, tu passa dentro da velocidade limite e leva uma multa. Uh-huh. Tu fica pensando se isso não pode ser possível. Como é que tu vai confiar? Como é que tu vai provar que tu não tava, se o radar tá te provando que tu tava acima da velocidade? É. Né? Que é isso, velho. É palhaçada. É palhaçada, é verdade. Palhaçada, Marcelo. É jornalismo de verdade. Parabéns ao Grisotti. É verdade, maior jornalista, um dos maiores do Brasil. Isso é jornalismo. Jornalismo investigativo. Não é receitinha de bolo, amigo. É verdade. Jornalista não é carinha triste quando morre alguém. É verdade, Marcelo. Outro baita jornalista investigativo está na Marcelo Líbia. Marcelo Rezende. Não, o nosso querido Humberto Treze. E foi atingido lá por disparos na Líbia, cara. Não. Ele tava fugindo. O carro dele bateu no carro da frente, que parou, e ele bateu, entrou um auxiliar. O carro da frente parou porque tinha explodido uma bomba na frente. E o carro dele bateu na traseira. E o carro dele bateu atrás do outro carro. E como tem jornalista gaúcho, né, espalhado aí, fazendo belo trabalho, né? É verdade. Não tô dizendo que daqui a pouco já vem o cara aqui dizer que é verdade. Não vai dizer isso, cara. Não, nada a ver. Muito legal isso que você tava falando aí. A massa de ar frio que atinge o Rio Grande do Sul derrubou os termômetros para 6,2 graus em Quaraí no início desta manhã. Nas cidades da Serra a temperatura ficou baixa, mas o frio não foi tão intenso. Em Caxias do Sul a mínima foi de 13. E em Porto Alegre a sensação térmica foi de 16. Eu não senti tanto. O frio deve aumentar nas próximas horas, alcançando inclusive o estado de Santa Catarina. A Grande Florianópolis amanheceu sob forte rajada de vento nesta segunda-feira. Por isso o mar está agitado e coloca em risco a navegação. Aí, prefeito de Capão, hein? Tá agitado o mar. Olha aí, ó. Olha o tsunami. Vamos suspender essas aulas aí, Léo. Parabéns ao prefeito de Capão. Que loucura, né? Que loucura. Um abraço carinhoso, né? Claro, respeitoso ao prefeito. Antes prevenido que remediar, né, galera? Só se informa um pouquinho mais. Qual é o oceano que banha o Capão da Canoa? Isso, boa. Cara, hoje o meu filho vendo a imagem da onda chegando, né? Perguntou: pai, isso aqui vai acontecer no Brasil também? Porque, né, tu imagina uma criança que tava na tu praia. Pônio, claro. Teve uma animação japonesa, muito, muito legal, que foi pro cinema no ano passado, chama Pônio, e tem a ver com o mar também. Uhum. O japonês tem meio que esse fascínio pelo mar invadindo a ilha, mas né? Como é que não vai ter, desde, né? Desde sempre. Sim, eles, né? Se preparam pra isso a vida inteira. Não, ok, mas tem o Godzilla, vinha numa onda gigante, e a Pônio também era uma figurinha que mora dentro do mar e controla o mar e tal. E tem uma cena no Pônio que o mar começa a invadir a cidade, assim, cara. Que é um negócio assustador no filme, assim, é um filme infantil, mas é um negócio muito assustador. A água invadindo a cidade é idêntico ao que tá acontecendo hoje no Japão, cara. E tem o filme mais... do Clint Eastwood também, que começa com o tsunami. Além da vida. É muito realístico, assim, também, né? É verdade, amigos. É isso verdade. Aí é o que temos para o momento de destaques comentados do Clique RBS. Mas tem mais jornalismo de destaque do Clique Recorte. É verdade. A polícia prendeu um jacaré que protegia 2.286 pés de maconha nos Estados Unidos. Nossa, jacaré. Prendeu um jacaré por quê, cara? Coitado do jacaré, né? É um alligator. Cuidado com o jacaré. Cuidado com o jacaré, né? Esse jacaré vai dar uma bolsa aí, Magnata. Uma bolsinha de jacaré. Tem gente fibra, né? É o alligator de 1,20 m. É verdade. Fazia a segurança dos pés de maconha em uma residência em Emmett. Tinha os olhos vermelhos, jacaré. Estado da Califórnia. Lá em Emmett tem muito jacaré. Tem o jacaré do papo amarelo e tem o jacaré do olho vermelho. Eu tava com os olhos vermelhos e a mente a mil. E o jacaré foi preso, acusado de cultivar a droga. É verdade. Era dele. Quem aqui, né, amigo, nunca viu um jacaré que plantava drogas? Nunca teve um jacaré, né? É verdade, né? Marcelo? Quem aqui nunca teve, né, um jacaré? Finalmente concordou comigo. Quem nunca viu um jacarezinho, né, voando? Um britânico fotografou um girino que parece estar sorrindo, gente. É verdade. Olha as imagens. Usou um microscópio de alta potência, fotografou um girino de 14 dias. Parece que tá sorrindo o girino. Como é que é o sorriso do girino, Maria? Olha, sorriso ali, ó. Parecido com o do jacaré. Aquele menor, é um sorrisinho menor. Igual o do lagarto também. O jacaré maconheiro conseguia colocar. Ficou meio com a boca aberta o jacaré maconheiro. E eu vou começar a falar um pouquinho sobre... Sobre o quê, Marcelo? Mundo das celebridades no jornal. Mundo das celebridades, pra dar uma levantada no Ibope. É verdade. Até tu, Marcelo. Entre um assassinato e outro, a gente dá uma notícia... Um pouquinho de glamour, né, Marcelo? E essa daqui, ó. Miguel Falabella confessa que já queimou a rosca. É verdade! No programa de culinária, onde... preparava sua famosa rosca de polvilho. É, o ator Miguel Falabella confessou que nem sempre a receita dá certo e certa vez todas as roscas queimaram porque o fogo estava muito alto. É verdade. Olha a imagem dele queimando a rosca, Marcelo. Tem mais uma aqui, hein? Mais uma manchete, pode ser? Claro. Mundo das celebridades. Luísa Brunet e Xuxa Meneghel brigam na justiça. É verdade. Por quê? A modelo briga por causa de um acidente de trânsito e a Xuxa tá brigando na justiça pela posse de um terreno. Ah, não, entre elas. No Rio de Janeiro. É verdade. Não estão brigando entre elas. Só fala a verdade, querido. Não, estão brigando entre elas. O telespectador entenda o que ele quiser. Isso é um perigo. Eu só falo o preto no branco, amigo. E aqui, ó. Neymar Latorraca e José Wilker passeiam de mão dada na praia. Vamos falar com eles agora sobre isso. Falar com os dois. Preconceituoso. Isso não é verdade. Isso é uma mentira. É apenas um passeio. Estávamos conversando e tratando de negócios. É verdade, amigo. Neymar Latorraca e José Wilker passeando de mão dadas com as suas esposas respectivas na praia de Ipanema. É verdade. São as notícias das celebridades no Clique Recorte. Vamos no Banco Itaú em busca de patrocínio. Vamos assediar. Para peças teatrais. Para terminar o patrocínio para o teatro. Para aí. Vamos assediar o pessoal da RBS aí, hein? É verdade. Trazer vocês aqui para Recorte. É verdade. Obrigado, tá, Marcelo? Só um pouquinho, cara. Tem uma notícia bomba aqui com o Marcelo. O Neila tem mulher. Tu tem mulher, Neila? Estou divorciado. Nós temos uma união estável civil, mas dormimos em camas separadas. Só pra manter a aparência, né, Neila? Casamento do preconceituoso. Vamos dar uma girada, 1h24, é o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Vai daí, Mr. P. Vocês sabem as diferenças que existem entre presídio e trabalho? Mel mandou este e-mail dizendo: no presídio você passa a maior parte do tempo numa cela de 5x6. No trabalho, a maior parte do tempo numa sala 3x4. É no presídio central aqui de Porto Alegre tem um Pretinho Básico também. Eles trabalham lá. No presídio você recebe 3 refeições por dia de graça. No trabalho você só tem uma, no horário de almoço e tem que pagar por ela. No presídio é liberado por bom comportamento. No trabalho você ganha mais trabalho por bom comportamento. No presídio, um guarda abre e fecha todas as portas para você. No trabalho, você mesmo deve abrir as portas se não for barrado pela segurança por ter esquecido o crachá. No presídio, você assiste TV, joga baralho, bola, dama. No trabalho, você é demitido se assistir TV em qualquer coisa do gênero. Xadrez, cara, não joga lá? É, pode ser também. Aqui faltou um... Polo aquático, um amigo ali. Meu jogou. No presídio você pode receber a visita de amigos e parentes. No trabalho você não tem tempo nem de lembrar deles. No presídio todas as despesas são pagas pelos contribuintes sem seu esforço. E no trabalho você tem que pagar todas as suas despesas e ainda paga impostos, taxas deduzidas do seu salário que servem para cobrir despesas dos presos. Putz, é verdade. No presídio algumas vezes aparecem carcereiros sádicos. No trabalho, carcereiros usam nomes específicos. Gerente, diretor, chefe. Presídio você tem todo o tempo para ler piadinha. No trabalho, se te pegarem lendo piadinha. Tempo de pena. No presídio, eles saem no máximo em 15 anos. No trabalho você tem que cumprir 35 e não adianta ter bom comportamento. É verdade. E ainda mais, no presídio a cada 3 dias trabalhados ganha um dia de folga. No trabalho a cada 7, nem sempre um empregado tem um domingo livre. Mais presídio, menos escola. É verdade. Tá aí, ó, Marcelo. Vamos ver, KG. O William Frank mandou algumas frasezinhas de louco. Pra você ficar pensando. Veja pelo lado bom, com esquizofrenia você nunca está sozinho. O neurótico constrói um castelo no ar. O psicótico mora nele. O psiquiatra cobra o aluguel. Por que será que quando falamos com Deus dizem que estamos rezando? E quando Deus fala conosco dizem que somos esquizofrênicos? Há uma fina linha entre genialidade e loucura. Eu apaguei essa linha. Loucura é hereditária, a gente herda dos filhos. E a embriaguez nada mais é do que uma loucura voluntária. Legal, daremos. Pensando, boa, hein, Gerina? Muito boa. A embriaguez nada mais é do que uma loucura voluntária. Muito boa. E aí, meu compadre? O Nego Velho foi passar uns dias em Porto Alegre. O Nego Velho adora passar dia em Porto Alegre. Vem um dia, ele vem lá do Uruguaiana, passa um dia e volta. Passa 8 horas viajando e volta. Aí o Nego Velho veio passar em Porto Alegre na casa de um primo. Deus. Ele já vivia um tempo aqui na capital. Num dia desse atendeu uma ligação de alguém que procurava pelo primo. Aí foi lá o Nego Velho atender. Alô, querido? Tudo bem? Não, ele não vai te atender agora. Por quê? Tá cagando. Ah, sabia disso, o primo veio correndo de lá. Não, cara, que isso, meu? Quando me ligaram, tu não diz isso, cara. Diz que eu tô no banheiro, né, meu? Pô, diz que eu saí pra uma reunião. Tá bem, querido, tá bem. Não sabia, né? Aí o fato se repetiu. E até ele ouviu o telefone tocando e o Nego Velho. Não tá. Saiu, mas reunião, querido. Se ele vai demorar? Pô, eu acho que não, porque já saiu daqui se peidando todo. Mandou o Paulinho ao campo. Paulinho. E aí, ô Porazinho? Uma bichinha no telefone. É uma piada. Uma piada. Piada velha do Porém. Apoio. Comércio de bananas do Cookie. Porque banana no Cookie é bom. Oh, beleza. Mas essa eu já provei e gostei. Gostou, é mesmo, eu sou garoto propaganda. Vai sempre no Cookie. Sempre no Cookie. Sempre lá. Banana sempre no Beleza. Manda essa piada aqui pro Boca da Imperadores e também pra galera do teu colégio lá, Fetro. Galera do colégio Rosário. Ô, Rosariense, o programa do Fetter, o colégio. Colégio do Fetter, colégio obrigado. Rosário. Que eu estarei no reencontro do Rosário nesta sexta-feira em Porto Alegre. Ah, mas e o Fetter? Vou levar o Fetter junto comigo. Sim, porque se o colégio é dele, claro, o colégio é dele, meu. Reencontro do colégio Rosário. Não, é eu que tô contratando, por aí. É, mais ou menos por aí. Tá, vai ser no Planet Music Hall. Vai reencontrar Hall. Quem lá? Não sei, cara. Os alunos vão se reencontrar. Bravo, tá? Pô, vamos ajudar, porque um dia vamos pode ajudar, ser nós. Vamos ajudar, vamos ajudar. Era só pra mandar quem uma palavra. Reencontro, ali, por falar em reencontro do Colégio Rosário. Ontem reencontrei um grande amigo meu do Colégio Rosário, meu querido Eduardo Vanoni, meu amigo Dudu Vanoni. Grande abraço, grande beijo. O grande Vanoni. Grande Vanoni, cara. Vanoni é ótimo, hein? Tu gosta? Grande magnata. Adoro Vanoni. Não, adoro Vanoni. Dudu Vanoni, já trabalhei com ele. Conhece, Dudu? Claro. Vanoni, maravilhoso. Já trabalhei com ele também. Ótimo. Vamos lá então, Porazinho. Aí a bichinha tava lá, né? O bichinha no telefone. O homem tava a caminho de um bar e em frente ao bar havia um orelhão. No orelhão havia uma bicha que tava agradecendo muito. Ai, obrigada. Ai, obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Ai, obrigada. Aí o homem que tava no bar ficou muito curioso. Decidiu ir lá falar com a bicha, né? Chegando lá, falou: ô, bicha, que é que tanto tu agradece aí no telefone? Ai, sabe qual é? É que eu disquei um número qualquer e perguntei: qual a bicha mais gostosa de todo mundo? E ele me respondeu: tu, tu, tu, tu. Ai, abraço aqui. Essa é, velho. Pablo Manganelli. Pablo Manganelli de São Leão. Uma e meia da tarde. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. E mais duas ofertas da nossa audiência. Eu sou Kelly, de Caxias do Sul. Kelly, amiga. Porém, não sou natural da cidade. Minha família também não é da região, mas já moro aqui há algum tempo. E como faço facu e trabalho, estou procurando uma pessoa para dividir apartamento. O apartamento em que moro fica em ótima localização, próximo do centro e com boa estrutura. Interessadas, é importante ressaltar, menina, mandar e-mail para dividirapartamentoemcaxias@hotmail.com. Aê. Dê uma força aí, fico grata e adoro vocês. E manda um beijo enorme pro Potter. E um pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pro meu namorado, Thiago. Grande abraço, Thiago. Abre teu olho. Acho que eu abro teu olho pro Thiago. Teu olho, hein, Thiago? Mandou a Kelly Zonato. Repete o e-mail aí dela. Dividir apartamento em Caxias, @hotmail.com. Muito obrigado. Meus avós. Ou seriam avós? Avós. Avós, né? Meus avós querem vender uma casa na praia de Nova Tramandaí. A casa tem 80 metros quadrados, cozinha bem confortável, na cozinha tem churrasqueira, 2 banheiros, 4 quartos, uma sala grande que pode ser dividida para fazer uma sala de jantar, garagem para um carro, área que pode guardar mais 2, dependendo do tamanho do carro, até 3 Smart. Tem na área, no cantinho, um chuveirinho pra tirar areia dos pés. Isso é importante. Que delícia. Tirar areia dos pés, né? Tirar areia dos pés. Tem área de serviço fechada, todo pátio cercado. Fizeram há pouco tempo uma reforma. Pátio na frente da casa, árvores, plantas. O motivo da venda? Eles têm 2 imóveis na mesma praia, sendo um com apartamentos para alugar e o outro a casa para vender. Como os netos cresceram e não tem muito tempo para ir ajudar a cuidar, eles querem diminuir o trabalho. Afinal, ter 70 anos e pique pra cuidar de tudo fica mais difícil. Valor a combinar, então você ouvinte que deseja saber mais sobre esta casa e saber valores ou tiver alguma proposta, mande um e-mail para tamiressouza.silva@hotmail.com. tamiressouza.silva@hotmail.com. Tá bom. Também eram estes os 2 classificados de hoje. Quero mandar um grande abraço pro meu amigo e vizinho Délcio. Querido Délcio, abraço, Délcio. Obrigado, Délcio, por tudo aí, queridão. Abraço. Grande abraço, Délcio. Vai baixar o meu. E aí, Almir? Ah, meu querido. Almirzinho, eu também. Tu já sente mais saudade de mim já? Porque eu fico só te olhando, essa tua beleza maravilhosa, descansada do final de semana. E aí eu fico te olhando pensando assim. Antigamente eu que tinha que dizer, vamos faturar. E agora tu já. Eu já te chamo. Tu já me chama, claro. Tu já tá. Já faz parte do negócio. Conectado, já faz do parte. Do negócio. Almir Research and Development Group. O que tem? Teleférico? Não, estamos, eu queria saber se tu tava lá no. Não. Tava em Canela, lá no teleférico. Deu problema. Deu problema de novo, com os laudos que tu apresentaste. Exatamente, exatamente. A produção tá me dizendo agora, fui informado agora desse problema. Pô, tu não sabia? Tava em Capão, cuidando com o prefeito lá no tsunami. Soltamos aqui de areia lá na praia. Não, nós se preparamos tudo, pô. Fazemos oceano ali, pô. Esperar esse tsunami ali. Grande abraço ao prefeito, todo mundo gosta dele. Mas então tamo aí, né, cara? Porque estamos com um produto novo. Oba! Tá coisa mais importante. Tá meio borocochô hoje, Almeida. Tá. Não, é que é o frio, meu. É que tu vai usar no inverno, Almeida? Deu muito. E no inverno vai usar o quê? É que eu tô passando calor. O mais engraçado é que ele não tá se achando assim, mas todo mundo falou, ele parou um pouquinho. Na boa, deu uma esfriadinha e tal, mas tá 24 graus, né? Não deixa de ser fiasquento. Vou tirar então a minha capota. Tira. Cachecol. Tira o capotão aí. Pode tirar o cachecol e a boina. A boina também. As luvas deixa pra mais à tardinha, pra sair à noite. Qual é o produto, Almir? O produto é a segurança do seu filho. Ah, que legal. Importantíssimo, Almir. Muito importante. Importantíssimo, cara. É por isso que a Almir, que tem de Research Development Group, Inova Almir, lança o berço de segurança máxima. Pô, legal. O berço de segurança máxima. O principal problema hoje em dia é a criança que quer sair do berço, acaba caindo do berço, bate a cabeça, fica com problema de debilidade e aí para o aí cria o direito. Tem problema de imaginação, a subjetividade fica problema e problema motor também, não consegue mexer direito os braços. Então, o que a gente criou é um estagiário berço teve isso, chegou a cair. Segurança máxima. É inspirado no caso real do estagiário. Isso. Como é que funciona, gente? É um berço com uma cerca elétrica de 10 mil volts ao redor do berço. Sensacional. Bom, pelo menos uma vez vai funcionar a cerca elétrica, porque não funciona a cerca elétrica, pô. Não, no primeiro momento que a criança quiser pular, não, vó, aquelas crianças muito rebelde, muito pivete. Então pode sair, meu filho. Então tu sai pra tu ver o que é bom. Vai lá pro querer pular do berço, leva o choquinho e volta a dormir direitinho, tranquilinho assim, ó. Ah, então é um choquinho tranquilizante. Toma o choque, volta 10 mil volts, meu. 10 mil volts. Toma o choquinho e volta a dormir, mas acorda de novo. No máximo no final de semana. Tem um amigo meu, Amir, que teve a sua casa assaltada, a sua casa com cerca elétrica, grade, cerca elétrica e tudo mais. Tudo aquilo assaltaram, limparam a casa do cara. Aí passou o tempo, o cara se reestruturou, botou de novo e tal, e aí... Eu vou botar a cerca elétrica, disse ele. Eu mesmo vou botar. E aí ele, acima das grades, ele esticou arames farpados, e nestes arames, ele próprio ligou o fio de 220 na praia, né? Ligou o fio de 220 na praia nos arames. Um já foi. Porque gruda o 220 gruda. Normal, ele gruda. Gruda. Essas cercas de ele gruda. Fazem o músculo abrir. A cerca elétrica isso, normal. Isso aí. Você segura, abre a mão. É a 220, a rede normal. Cola. E se alguém tentar tirar o cara, cola. Fica a dica, não faça isso em casa. Mas funciona. Mas o que morreu era da família dele, era a sogra? Não, parece que era o sogro. Agora vamos testar. Vamos ver se é bom mesmo. O e-mail, posso dar o e-mail? Pode dar o e-mail, por favor. Morena Boca de Ouro. Não. É outro. Esse eu tinha anotado, anotei de Morena Boca de Ouro? Não, anotei. É coisa minha. Imagino. O estagiário envenenou o Fetter. Que isso? @ tem Rivotril no café do Maurício. Ponto, quero ser âncora a qualquer custo. Que acusação. Ponto www. É show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho aqui na Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua audiência. Toquezinho pra galera que escuta Atlântida pelos 94.3 aqui na Grande Porto Alegre. Mais alguns dias e nós já teremos o sinal forte da Atlântida restabelecido, recuperado. É uma manutenção que estamos fazendo em nosso transmissor, em nossas antenas, para melhorar ainda mais a recepção do som da Atlântida aí no seu rádio. Então, mais uns dias de paciência aí, a gente pede pra audiência da Atlântida, nosso querido Jean-Pierre e toda a sua equipe técnica já estão providenciando a melhora no som da Atlântida. Não é verdade, doutor Alceu? É tapamento! Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, meu gaúcho, o Grêmio perdeu e o Inter empatou, doutor Peter. É verdade, até o Almir fez gol, hein? É, tapamento! E deu um passe pro outro. Porra, Almir! Exatamente. Jogando muita bola. Jogando bola, né? Foi um jogo. Quem empatou bola. Foi o Caxias, né, doutor Alceu? O Inter e o Caxias empataram, né, doutor Everton? Não, mas é o Caxias empatou depois. Pela cronologia dos fatos, o Caxias empatou. E o Caxias jogava em casa. O Inter empatou. Depois o Inter empatou. E depois o Caxias empatou. Isso. Mas foi um jogaço, né? Jogaço. Cara? Aliás, todos os jogos do Caxias foram jogaços. Caxias e Cruzeiro, épicos, né? E o Everton, impressionante que tu tá jogando no Caxias. Impressionante. É revoltante, Everton, o que tu tá jogando no Caxias. Sim. No Catarinense, o Havaí, o Grêmio. Perdeu pro Cruzeirinho, o Carlos Alberto foi expulso. Abraço, Carlos Alberto. Não, mas peraí, Boguinho, vai passar em brancas nuvens o Damião? Tem que falar. Tem que mandar um abraço pro Damião. É engraçadinho, Damião. Não. Isso é irreverência. Ele perdeu uma boa oportunidade de ficar quieto. E eu vou te dizer. Levou nos dedos, né? Deu até uma. De quem? Peraí. Quem não sabe de nada da Douglas e o Carlos Alberto. Douglas e do Carlos Alberto no Twitter. Tá, mas primeiro vão ter que aprender a escrever, né? Conta desde o início. Vou tirar a flauta de alguém. Conta desde o início, por favor. Acontece que o Damião, ao marcar seu terceiro gol na partida de ontem, foi tirar uma onda junto com a torcida do Inter em relação ao jogo do Caxias com o Grêmio na semana passada e os descontos que o juiz deu. Os descontos que algumas pessoas entendem excessivos, né? O acréscimo excessivo. Mas foi uma brincadeira. E aí ele mesmo botou no Twitter lá depois: pô, futebol é festa, é irreverência, vamos ser felizes. O que ele falou? Ele não falou nada. Ele fez assim um númerozinho, ele começou a contar: para aí, um, dois, três. Imitando quatro, um juiz dando os acréscimos, sabe? Aí levantou a placa. Ele levantou a placa. Isso mostra que é um jogador inteligente, diferenciado, irreverente, exatamente. E com 12 gols em 7 jogos, o garoto é um fenômeno, né, cara? Sem dúvida. É um fenômeno esse cara. Agora ele precisa sair a partir de hoje em todas as partidas aos 45 do segundo tempo, porque ele corre o risco de fazer um gol nos descontos e eu não vou querer. Eu me lembro do, na sexta-feira, o doutor Aceu deu a manchete que o Carlos Alberto disse que vai fazer o primeiro gol com a camisa do Grêmio, né, no jogo do final de semana. Tem que dizer. Não fez gol e foi expulso. Tem que dizer pro Carlos Alberto que o cabelo ficou muito bom, viu, Carlos Alberto? Mas tá faltando futebol, né? E mandaram um abraço pro cabelinho, tá uma beleza. No pretinho de sexta, mandaram um abraço pro Bolívar, que no caderno Cazuca da Zero Hora, na entrevista, tinha Bolívar e o Adilson. E aí perguntaram na última das perguntas ali, tanto pro volante do Grêmio quanto pro Bolívar, estilo de música. E o Adilson falou a banda preferida, se não me engano, Rage Against the Machine. O Bolívar respondeu: eu ouço o Atlântida. Que massa. Muito bom. Aliás, o Damião pediu música no Fantástico ontem e pediu Skank, é uma partida de futebol. Eu gosto muito do Skank, muito bom. E aí, doutor Alceu? No Catarinense, doutor Peter, Avaí e Criciúma empataram em 2-2. O Joinville fez 3 no Martílio Dias. Martílio Dias fez 2, né? Mas o Joinville fez 3, aí ganhou. 3-2. Dá pra explicar de novo, doutor Alceu? O Joinville fez 3. E o Martílio Dias 2. Quem ganhou foi o Joinville. Quem faz mais ganha. Exatamente. Lá em Santa Catarina é assim. É uma inovação, gente. E o Figueirense teve a partida adiada, doutor Pietro, por causa da chuva em Brusque. Vai ser em Brusque, quarta-feira, né? Tem um vídeo lá dos caras em Brusque tocando na chuva, né? Tem que ver lá no blog do Pretinho. Boa, né? Já falou no programa Atlântida. De hoje. Entra no Clique RBS ou no site da Atlântida, certo? Era isso, doutor Alceu. Vamos dar uma giradinha então aí. Quem é que tava? Deixa eu ver. Não, deu a volta inteira antes. Deixa eu dar umas dicas de cozinha aqui então pra galera. Tá bom. Seu cozinho. Olá! Não é receita, são só dicas rápidas pra você entender como é que funciona o meio ambiente da sua cozinha. Lavar as carnes debaixo da torneira é um erro. Não se lava a carne, se lava no máximo o peixe pra tirar escama. Sabe por quê? Porque você perde nutrientes da carne. Isso aí. A carne fica esbranquiçada. Que nojo. A contaminação, se existe, vai aumentar, porque aumenta a quantidade de água e as bactérias vão penetrar mais ainda na sua carne. Isso mesmo. E a única carne que se lava, como eu falei, é o peixe pra tirar as escamas. Boa! Sabe aquela tábua que se usa pra cortar a carne? Sim. A tábua de madeira? Não é legal. É extremamente perigoso usar a tábua de madeira. Não é bom. Porque na tábua de madeira as bactérias ficam ali. Vivas, nas frestas, pra sempre. Tem que usar uma tabuinha de vidro. O ideal é a tabuinha de vidro. Aquela tábua de vidro inquebrável. Isso aí, exatamente. Eu já fiz o teste. Eu joguei no chão. Já não é tábua também. E não quebrou. Larguei no chão. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem pra pegar um troço que diz que é inquebrável e jogar no chão pra ver se quebra. A primeira vez tu deu uma matadinha, né? Aquela que o cara segura. Tem, tem, tem. E eu joguei também. Joguei do terceiro andar a minha. Do terceiro andar? Falei pro meu filho, fica lá embaixo pra segurar. E aí, quebrou? Joguei e quebrou. O que que quebrou? A cabeça dele. A cabeça. O homem tem filho, cara. Guardar comida quente na geladeira com o recipiente, o topoé, tá ligado? No topoé. Com o topoé tampado. O ar frio vai bater na tampa, vai demorar muito pra resfriar e as bactérias vão adorar. Então coloque tudo destampado depois de duas horas, aí então pode fechar. Isso aí. Ah, eu vivo pra isso agora. Agora eu vivo pra isso. Deixa pra botar um negócio lá. Duas horas. É, depois de duas horas, saio do trabalho, volto. Ah, tem que fechar os tapoé. E não se coloca comida quente pra guardar na geladeira. Na geladeira, deixa esfriar antes. É o embrulho no pano, querido, e bota. Isso aí. Uma loucura. Pano meio sangrando. Furar a lata do leite condensado e utilizá-la várias vezes. As pessoas pegam a lata de leite condensado, fazem dois buraquinhos, deixa na geladeira, um de cada lado e vai mamando. E vai mamando. O resto da semana vai mamando. E vai mamando. E vai mamando. Sai leite condensado por um lado, mas pelo outro entra uma porção de bactérias. Abra a lata inteira e passe o leite condensado para um outro recipiente que pode ser de plástico ou de vidro. Eu tenho um recipiente perfeito para botar leite. De vidro, vidro ou plástico, é melhor, é isso aí. Sirva sempre com uma colher, depois tampe e guarde na geladeira novamente. Ah, entendi. E por último, as velhinhas do bolo de aniversário. Este é um aquela tia que vem do interior, hábito. Não, as velas. Ah, só um pouquinho, que esse assunto me interessa. O que que faz com a vela, magnata? Vou te contar. Conta aí. Testes comprovam que o bolo fica contaminado por bactérias de saliva. Especialmente aniversário de criança, que as 25 crianças assopram o bolo. Todo mundo assopra. E aí é só fazer. O problema é na hora que o cara começa, com quem será? Aí começa a saltar a coisa. Não, com quem será é depois da vela. É depois da vela, eu acho. É. Mas enfim. Essas bactérias. Essas bactérias produzem uma toxina que pode ocasionar aquelas intoxicações com 24 horas de vômito e mal-estar. Evite também deixar o bolo fora da geladeira. Ah, mas é sem graça, né? Um aniversário sem soprar. Mas aí é que tá. Coincidentemente, ontem eu fui no aniversário da Marina, filha do meu amigo Fabiano e da minha amiga Márcia. Maravilhosos. E aí, no aniversário da Marina, tem aqueles bolos de plástico. Não é o bolo que tu serve, entendeu? O bolo que tu serve tá guardado na geladeira. E aí é um bolo e um ornamental ali, tá? Sopra no bolo ornamental. Pode soprar. Leva o bolo normal e dá uma cuspida, então. Sopra, não vai. E o que eu faço com os milhares de bolo que eu já comi? Ah, aí já era. Já passou agora. Mas aí o legal é que o cara pode botar aquela velhinha que acende de novo, né, magnata? Aí bota a velhinha. Canta parabéns, aí assopra a velhinha. Aí acende a velhinha de novo, aí sopra a velhinha. Canta parabéns de novo, aí sopra a velhinha de novo. O bolo ornamental perde a graça, porque o bacana é a criança querendo meter o dedo ali no creme, entendeu? E bota, e tira, a outra querendo. O mundo tá ficando sem graça, né, cara? E outra, se fala tanto dessa de assoprar, que a mesma coisa vale pra papinha de nenê, que recomenda que a mamãe e o papai não assoprem a papinha quando tá quente, porque pode. Ah, mas dizem que isso aí é real. Não, mas claro que é real. A gente vai vivendo e aprendendo. Mas não tem como não ser real. É óbvio que é real. Uma geração se criou assim, né? Uma coisa que estamos aqui hoje, né? E passamos por tudo. Inclusive, tu toca a papinha com os lábios pra ver se ela tá numa. E tem uma outra situação também, que é quando a chupeta do bebê cai no chão. A chupeta? A chupeta, o bico, né, do bebê cai no chão e aí a mãe pega e bota na boca. Isso. Quer dizer, a bactéria que tinha na chupeta tá na boca da mãe. A do chão e a bactéria da mãe tá na chupeta. Né? Mas eu não sei o que os médicos acham hoje em dia, mas, pô, tem que ter bactéria na vida da criança, claro, também, né? Tem, óbvio, pra criar anticorpos. Eu quando espirrava em cima da minha filha, já tinha, pra ela já pegar e já ficar boa, entendeu? Dali a 3 dias ela tava boa já. Né? Tem outras mães lá em Floripa, tem muito disso, os antroposóficos. Como é? Antroposóficos. Grande abraço, são antroposóficos. São os caras que não acreditam em vacina, por exemplo, não vacina de nada. Aí a criança fica lá na cachumba e aí fica lá um final de semana semana, uma semana lá botando paninho molhadinho na cabeça pra curar da cachumba. Método antigo. Chá de sabugueiro. Entendeu? Cura catapora. Quantos ainda tem desses? Tá diminuindo. Tem um museu. É 18. Tem um museu da ação do grupo é 18. Pra criança. Tem um museu lá, tem fotos e coisas. Vamos dar uma rodada, muito Pia. Bom, muito bem. Amigos do PB, me chamo Christian. Christian Tobias Bouquet. Sou da cidade de Cunha Porã. Tchê! Santa Catarina. Eu mandando em Cunha Porã. Tô mandando uma pequena lista entre idades e apelidos nos relacionamentos. Relacionamento entre 13 e 16 anos, um diz pro outro, meu anjinho, denguinho, chuchuzinho, tudo sempre no diminutivo. Já no relacionamento entre 16 e 20 anos, aí começa aquela coisa, minha vida, coração, paixão, vida, paixão, vem cá, amor, vem cá. Vida não dá. Coração. Vida não. É um grito de gol. Relacionamento entre 20 e 30 anos, é o começo de casamento, na vida conjugal, e aí predomina amor. Ô, amor. Até começa a chamar de velha. Vem cá, velha. Vai chegar lá. Relacionamento entre 30 e 40 anos, já casados, com filhos. Mãe! Isso fala, é a pior pai. Maneira de chamar a sua esposa. Ou então chama pelo nome do parceiro, Maurício. Vem cá. E o Maurício homens... é teu parceiro? Não. Já foi. Não é esse aqui. E os homens costumam chamar já essas alturas do casamento. Mulher. Relacionamento entre 40 e 50 anos. Aí é o nome do parceiro, Maurício. Everton. Dois nomes já, né? Homens Everton Carlos. E os homens continuam usando. Mulher. Mulher. Chama um pelo outro pelo sobrenome também. Acontece. Ô, Garcia! Sargento Garcia. Ô, Garcia, vem cá. Amaral. Lisboa. Fica meio quartel o negócio, né? Fica meio quartel. Se não suporta mais. Já tem um ranço. Muito bom. Isso é bem coisa do Amaral, né? Bem coisa do Amaral. Relacionamento entre 50. Aí deu, né? Aí vem o que o Porã perguntou. Vem cá, minha velha! Não, pior é quando vem aquela coisa, tu tá igual a tua mãe mesmo. Quando começa a ficar igual a tua mãe, olha. Aí o pau pega. Bom, pois enfim, encerra aqui dizendo interessante como até nos momentos mais românticos, com o passar dos anos, tudo fica mais vazio. Então fica aqui a dica. Aproveite enquanto a idade ainda não afeta no relacionamento. Manda um pó ficar tranquilo, querido. Todos os ouvintes da rádio, abre teu olho. Abre teu olho aí, hein, Magnata. Todos que trabalham à noite são casados. Christian Tobias. Bateu o terror. Mensagem subliminar, né? A todos que trabalham à noite são casados. Aí tem coisa, cara. Fica a dica. Aí vai, Cagê. Né? Eu preciso mandar um abraço pra galera do Rei do Frango. Ou um franguinho com polenta. Ali na Otto. Galera, ouve direto pra ti. Quer dizer que quando eu pegava a polenta na viagem, não gostava. Agora, com a polentinha. Um brasileiro entra num bar de Buenos Aires e três argentinos que estão sentados num canto resolveram irritá-lo. Primeiro vai até ele e fala: El Pelé es viado. Eita! O brasileiro nem olha pra ele e diz: é mesmo? Aí, o segundo vai lá, chama a atenção do brasileiro e manda: El Pelé na bichinha. O brasileiro parece não ligar, diz: é mesmo? Aí o terceiro tem uma iluminação, levanta e grita: El Pelé es argentino. O brasileiro diz: eu sei, os seus amigos já me falaram. Boa, xingamento. E aí, Marcos? Posso só dar uma dica de um filme muito legal? Mas é claro, Marcos. Eu ao Oscar, um documentário chamado Lixo Extraordinário. Legal. Que é baseado na obra do Vic Muniz, que fez a abertura de Passione. Eu não sabia, me disseram agora. O Porã me disse agora. Que Passione é a abertura, é o Vic Muniz que inventou. É o cara que faz desenho com chocolate. Fez a capa dos Tribalistas e tal. É um cara incrível, com uma história de vida incrível. O filme é super sensível. Cara, é muito bom. Já viu, Jerimon? Baita filme, meu. Cara, é assim, imperdível esse filme. Tem que assistir, né? O Marcos tem razão, meu. Tem que assistir, né? Quero dizer outra coisa, cara. Fiquem de olho aí, dá um toque, né? Na reportagem do Grisotti, cara. Que essas multas eu não aguento mais, entendeu, cara? Tá aí a prova do que eu venho dizendo, meu. É PTC ali, o Sazuzinho. Que é Sazuzinho, meu? Vamos se catar. Entendeu? E aí a mulher vai no médico e reclama que tá com dor no braço esquerdo. No filme? Não, aqui não, na piada. Doutor, eu tô com muita dor no meu braço esquerdo, assim, porque sempre que eu e meu marido fazemos amor, a gente faz de ladinho. Ai, que amor! E aí dói muito meu braço esquerdo. Não, mas... lamentável. Não entendi por quê. Nem que eu fico deitado o tempo todo. Oh. E meu braço esquerdo fica doendo. A gente faz de ladinho. E meu braço esquerdo embaixo do meu corpo. Ah. Oh. Lamentável, hein, neném? Mas é o seguinte: por que a senhora não vira pro outro lado e fica com o braço direito debaixo do corpo? Aí assim eu não consigo assistir a novela do. Acontece. Que a gente nunca teve uma história. Ô, meu compadre, vou acabar em ti aí, então. Cara, só lembrar que na quarta-feira vai ter uma programação musical na Assembleia Legislativa, né? Pra angariar. Pô, pelo menos uma coisa legal na Assembleia Legislativa, cara. Não, tem muitas coisas legais, cara. Mandou uma, por exemplo, fala uma. Uma, o presidente da Assembleia, que é meu primo, meu amigo, Adão Vilaverde. Mandar um abraço pra ele. Que tá abrindo as portas. Ah, o grande as bordas da Assembleia para agarrar fundos para o meu primo São Lourenço do Sul. São Lourenço. Isso explica muita coisa. Muito bom, explica muita coisa. Grande abraço. E outra. Tá vendo, meu? Não, mas outra. É legal isso aí que o Neto tá falando, porque fala, é um show beneficente na quarta-feira para angariar fundos para São Lourenço do Sul. Uma galera, boa. Região sul do estado, vai ter uma galera às 19 horas. Vai ter MC Jean Paul também. No dia 16, um monte de gente legal tocando lá. E o ingresso é 2 quilos de alimento não perecível. 2 quilos. Você pode levar. Ou alimento, ou água, ou cobertores e roupas, porque é tudo isso que essa galera mas precisa. Mas não leva sal. Sal não é legal. Por favor, nem farinha. Leva arroz, leva feijão. Leva sal grosso pra fazer um churrasquinho. Leva massa. Leva massa. Leva arroz. Vou levar massa. Leva água. Roupa também não precisa mais tanto. Não? Porque tem muita roupa. Só é tá muito... pelado já. Cara, água potável. Tava vendo ontem no Teledomingo. Água e comida. Especialmente água, arroz e feijão. Isso aí. Mandar um abraço pro Elton Saldanha, que é o cara que tá coordenando esse encontro lá na Assembleia Legislativa. Eu, infelizmente, eu não vou estar podendo participar, vou estar em Santa Cruz do Sul tocando, mas fica aí meu abraço a todos eles e logo vou estar fazendo alguma programação também para ajudar São Lourenço, que eu tenho um monte de amigo mesmo. Participei muito do Reponte da Canção lá, tô lamentando muito, porque é uma cidade muito bonita, né, bacana, que tá sofrendo aí toda esse problema seríssimo. Lamentando. Mandou aqui o Paulão lá de São Leopoldo. Oh, para o Paulão! Um fandango no CTG, o nego velho cheio da balaca. Deus o livre. Dançava uma marca com a prenda que ele havia dado de mão. Nisso a moça deixou escapar um... mas julgava não resultar em maiores consequências. Lê do engano. Resultado, lhe sobe por entre as anáguas e o vestido de chita. E vai sair. Barbaro. Vai saindo pela gola. Na cara do nego velho. É claro que ele não se aguenta e olhou pra ela bem nos olhos e disse: mas olha, querida, que fedor, hein? E aprendi a meio sem jeito, mas tentando manter a pose. Fedor, eu não tô sentindo. Eu sinto só o cheiro do meu perfume. Mas é perfume de quem esse teu, querido? Rosas! Mas então cagaram na roseira, querido! Um abraço, Paulão, querido! Muito bem, era isso! Ficamos por aqui com esse Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela preferência, pelo PB. Até aqui viemos com Coca-Cola, Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Amanhã tem o Pop Festival com a Shakira, Train, Zig Marley, Fatboy e também Chimarruts. Amanhã, dia 15, é no estacionamento da Fiergs, uma promoção clássica da Atlântida. Todo mundo vai estar lá. Vem aí o Cabelo no Espaguete. Voltamos às 18.